estado muito alto. Garganta engasgada, a grana é curta e a lágrima que cai molha o papel. E da janela eu vejo o céu e num viado como minha vida, regado a luz da lua, a caneta desliza, um pouco de ironia. O ponteiro do relógio passeia, no peito dói, no coração só uma ferida. De repente não se justifica, meus amigos sofrendo do meu lado. Lá embaixo mais um maluco armado, na beira da mesa eu sussurro. O suspiro passa a ser o meu refúgio. Vento na janela, luz da lua, mais uma canção feita de rua. Janela, o amor é o levante, paz, liberdade ao mundo por instante. Vejo no luar a luz do bem, liberdade no amar, nos guia ao rei, a esperança. Paz, liberdade, amor para as crianças, fé da natureza, eu sei. Redimido com um homem no futuro, além de não lutar pelo mundo, o mundo pode parar. Não lutar pelos ventos para não soprar. Vento na janela, sopra amor, sopra alma. O vento na janela, liberdade, me acalma o coração do bem. Guerreiro lutador na luta, eu sei. Liberdade pelo povo conquistar. Verdadeiro lutador, busco amor no ar. Através do vento, o tempo vem. Verdadeiramente amo o bem. A paz, a vida, a liberdade, a sigla amor. Sinto o vento, o campo, o mato, a brisa do levante que passou. O sentimento engolou do amor, pulsando a verdade, a liberdade. O vento traz a igualdade, a esperança, a renovação. Traspassa o mundo, amor e união. Vento na janela, luz da lua, mais uma canção feita de rua. Vento na janela, luz da lua, mais uma canção feita de rua.